Jornal da Ciência. Uma viagem tridimensional ao Egito Antigo. Estação Ciência promove evento gratuito com projeções 3D dos tesouros arqueológicos da tumba de Tutancâmon. Quem nunca se imaginou em uma viagem no tempo pelos segredos arqueológicos do Egito Antigo, ficando cara a cara com o faraó Tutancâmon? A oportunidade será no dia 26 de maio, sábado, às 15 horas. Nesse dia, o professor Dr. Ciro Silva, da Universidade de São Paulo, promoverá o evento Tesouros da Tumba de Tutancâmon em 3D. Trata-se do terceiro evento da série Estação Ciência 3D 2007, que está apresentando mensalmente diferentes temas em terceira dimensão. O assunto seguinte, o corpo humano em 3D, será apresentado no dia 23 de junho.